muita, muita coragem. Então vamos tentar passar um agradável momento aqui nesta manhã romântica. Hoje até terça-feira, 30 de junho. Um lindo céu azul aqui em Orleans, com um bocadinho de vento, manhã fresca. Mas vai aquecer durante o dia. Então, como é bom estar aqui na vossa presença. E desde já aquele grande abraço deste vosso amigo. Vamos então iniciar este programa com a boa música, música romântica, e vem aí uma novidade. Mais uma novidade com música. Bandalusa tem um novo trabalho. O título do álbum chama-se Febre de Sábado à Noite e nós vamos ouvir então Paz na Cama. Se acabam no quarto

a teu lado no céu. José Malhoa com David Navarro. David Navarro, que é o compositor atual, é ele que faz todas as músicas, letras de José Malhoa. Continuamos então com o Pensar do Imigrante, e foi um ouvinte que pediu. Como é bom recordar, voz de Jorge Ferreira. Que saudades do nosso cantinho. Brevemente a gente então poderá ir, para muitos, bem entendido, sempre com muita precaução. Saudades que eu tenho. Então, Jorge Ferreira, Pensar do Imigrante. E para todos aqueles que já vão de férias, pois boas férias para si. E agora a Agatha diz-nos sozinha. Enfim, vocês não estão sozinhos, pois estão na minha companhia. Eu estou quase a conseguir que a dependência desse amor seja só recordação de má memória, já se vê. Eu estou quase a aprender a viver do modo que estou, mais sozinha do que nunca, mais feliz por uma vez. Eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser, e assim de uma vez por todas a saber gostar de mim. Não resolvas aparecer, pois desta vez vou-te dizer, vou dizer na tua cara o que nunca consegui. Prefiro estar sozinha que ter-te aqui como tu eras. Sozinha, sem ilusões, falsas quimeras. Sozinha, que assim ao menos não me iludo, nem naufrago, nem afundo nesse teu mar de traições. Sozinha,

esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. É o amor, aqui uma música bem romântica. Continuamos e desta vez vamos viajar até onde? Até à praia, com José Cida. E vamos lá para a cabana, está muito calor, entramos na cabana então. Vamos lá, José Cida. Canaviais, só o vento e

Nem um toque. Então aqui a voz de Rosana, uma voz bem forte da música brasileira. Continuamos com outra voz, mas uma voz mais romântica, uma voz feminina, bem entendido. Ela chama-se Joana e ela vai nos contar que amanhã talvez. Você sabe fazer olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Diz a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim. Como é gostoso me entregar e te sentir. E na luz da vida. papel. Quando a lua linda e lua fica solta lá no céu, quando a nuvem colorida diz que o sol já vai nascer, ensinando que a vida nasce a cada amanhecer. Abrindo as portas do amanhã, e um mundo novo então virá. No gosto doce de hortelã, a vida é mais que uma ilusão. Ter uma chance ao coração. Canta, canta a canção, diz pra solidão que de hoje em pelas casas, pelas ruas, quando toca uma canção, no barulho das crianças que não param de brincar, no silêncio e da lembrança de alguém que vai faltar. No velho e no menino tem a força do destino, e na luz da vida o sol. O cheiro doce das manhãs, a vida é mais que uma ilusão. Dê uma chance ao coração. Ai, deu uma chance ao coração, é o que diz Michel Sullivan e Paulo Massadas, aqui com a participação de quem? De Fafá de Belém. Continuamos então com Fafá de Belém, e ela diz que está abandonada, mas que está apaixonada. Vamos ouvir. Ai, abandonada por você. Nós aqui não estamos abandonados, o telefone não para de tocar. Você também está aí deste lado, está na nossa companhia com esta música assim, um bocadinho mais calma, mais romântica. E agora vamos ouvir também uma música que já há muito que não toca aqui. Vocês não sei se se lembram do Sérgio e o Wander e o Madi. E nós vamos ouvir a música Naquele Entardecer. Encontrei o entardecer, estava a noite a começar. E o vento era de norte e tinha voz. Encontrei o entardecer, sem o sol estávamos sós. E a estrela ao pé de nós. Estava a noite a começar, e os olhos cor do mar. Depois

na voz de Rui Veloso, Nem às Paredes Confesse. Três versões diferentes. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereço. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti. Quem eu espero, se gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te diz de quem eu gosto. Nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Ai, aqui na voz de Rui Veloso, ao vivo, esta música, este fado, esta melodia de aqui na voz de Rui Veloso, tivemos já Amália Rodrigues e António Zambujo, e agora vamos a outra voz feminina para não ficarmos desequilibrados. Vem aí quem? A Raquel Tavares, com Nem às Paredes Confesso. Então vamos lá todos cantar De Quem Eu Gosto. Ai, Ai, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Então foi um pequeno medley desta música que teve imenso sucesso e que há dezenas e dezenas de artistas que cantam esta música de Nem às paredes confesso. Agora continuamos com outra voz do fado, outra voz da música popular, chama-se António Mourão, uma voz que não ouvimos muito, mas eu gosto. Vamos lá, então, ouvir Por Ti. Não quero, não, eu não vou implorar e não me quero lembrar o quanto foste louca. Não quero, por ti já sofri demais, vou afogar os meus ais. Não quero, por ti já sofri demais, vou afogar os meus ais e o meu pranto em outra boca. Está vencida. Por ti, em que eu louco acreditei, que louco de amor lutei, ando perdido na vida. Não quero ver-te mais no meu Não quero lembrar sequer um momento que afinal para meu tormento o teu amor não é meu. Não quero lembrar sequer um momento que afinal para meu está vencida. Por ti, em que eu louco acreditei, que louco de amor lutei, ando perdido na vida. António Mourão, voz inconfundível, esta voz. Outra voz também que vocês conhecem, que todos os portugueses conhecem, a voz de Zeca Afonso. E ele vai nos interpretar Que Amor Não Me Engana. Afonso, nós escolhemos esta melodia para si. Então, de uma voz masculina, vamos para outra feminina, Tanisha, Os Olhos do Meu Amor, música assim um bocadinho mais alegre, mas também fala de amor. quando se sente um sofrimento, um doce momento, isso é gostar. Quando se tem a alma ansiosa, ora ditosa, isso é gostar. Quando se sofre e se padece, e a dor se esquece, isso é gostar. Quando se vive na incerteza, tenha certeza, isso é gostar. Ai, como é bom gostar de alguém, viver, sonhar. Ai, como é bom gostar de alguém, sofrer e amar. Ouvir dizer que sou feliz como ninguém, com as nossas bocas vis-à-vis, dizer como é bom gostar de alguém. Quando se vai pela vida andando, triste chorando, isso é gostar. Quando o ciúme um dia vem por outro alguém, isso é gostar. Quando a saudade fere e dói, Deus me perdoe, isso é gostar. Quando souberes como eu sofri, dirás para ti, isso é gostar. Nossas bocas vis-à-vis, dizer como é bom gostar de alguém. Ai, como é bom gostar de alguém, hein? Foi Francisco José. E agora vamos a uma marcha, vamos lá, é a altura, hein? Ah, isto já lembra as festas em Portugal, hã? Este ano, infelizmente, não haverá. Gente boa, em casa não há quem fique. Vai na marcha todo o povo de Lisboa, da graça a Campo do Rio. Passam bairros a cantar como passa, do pregão de uma cantiga. Deixa Lisboa passar, que passam da nossa raça, pedaços da história antiga. Lá vai Lisboa, com a saia por do mar, e cada bairro é um noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa, com o seu arquinho e balão, com cantinhas na boca e amores no coração. Lá vai Lisboa, com a saia por do mar, e cada bairro é um noivo que com ela vai casar. Lá vai Lisboa, com o seu arquinho e balão, com cantinhas na boca e amores no coração. A graça Lisboa,

Agora só felicidade, esta realidade, este nosso amor. Ai, ai, ai, é amor. Ai, ai, ai, é amor. Que me faz tão feliz o coração que diz. Zé Amaro aqui com Ai Ai Ai Amor, e o Marco Paulo também vai dizer Ai Ai Ai Amor. Vamos lá, está aqui o Osais. O que posso eu fazer, oh meu Deus? Apaixonado, e ela sempre ausente, parece que não sente como eu estou enamorado. Quando ouço alguém comentar, eu prometo que a vou deixar, mas assim que a vejo, não resisto ao desejo de a seu lado ficar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu amor. Mesmo assim consegues que te guarde rancor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu amor. Não sejas cruel, por favor. Ai, ai, ai. Nunca chega aos encontros a horas, faz questão de não ser pontual. Mas se chego atrasado, nunca sou desculpado, é um amor desigual. Passo os dias distante de mim, numa ausência a que não resisto. Quando acordo adormece, quando a beijo esquece, o amor não é isto. Mesmo assim não consegues que te guarde rancor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu amor. Não sejas cruel, por favor. Ai, ai, ai. Para o nosso amor sobreviver, faço tudo o que posso fazer. Mas esta situação, um ama e outro não, não se pode manter. Quando quer, ela é tão amorosa, sabe ser sempre a mais generosa. E assim me endoidece neste frio que me aquece, por ser tão caprichosa. Mesmo assim não consegues que te guarde rancor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, meu amor. Não sejas cruel, por favor. Ai, ai, ai. Então, ai, ai, ai, só ais, hein? Mas o Luís Filipe Reis, ele não vai cantar ais, só diz penso em ti. Découvrir como o Queen Books transforma o cotidiano de milhões de pobres. Vai ser essa música pensando em ti, de Luís Filipe Reis. Desde aquele dia eu jamais te esqueci, fiquei preso ao teu doce olhar. Primeira vez que te beijei e te senti, fiquei louco para te conquistar. Diz-me o que fazer para ter de volta o teu amor. quero estar contigo porque penso em ti. Até quando adormeço, eu só penso em ti. Sinto a falta desse teu sabor, de fazer amor contigo. Penso em ti, só tu és o meu desejo, porque penso em ti. Ainda sinto o teu cheiro, eu só penso em ti. Dia, estou sempre a pensar em nós. Teu perfume ainda está em meu quarto. Da primeira vez que provei esse teu sabor, fiquei louco, tão apaixonado. Diz o que fazer para ter de volta o teu amor. Não posso viver nesta dor. Só quero estar contigo porque penso em ti. Até quando adormeço, eu só penso em ti. Sinto a falta desse teu sabor, de fazer amor contigo. Penso em ti, só tu és o meu desejo, porque penso em ti. Ainda sinto o teu cheiro, eu só penso em ti. Ai, penso em ti. Então, Luís Filipe Reis e o Jorge Ferreira continua com a boa disposição e ele também vai estar aos ais. Ai, ai, ai, meu amor, ai, ai. Ai, ai, meu amor, ai, ai, ai, ai, meu amor, ai, ai.

sabes bem que por ti mudei minha forma de ser. E te disse muitas coisas que nunca devia dizer. Que não sou mais que o reflexo daquele que tu queres ver. E ao meu lado terás tudo quanto queiras ter. Hoje chegou o momento de dar o lugar, meu amor. Deixa já essas palavras secas que te dê valor. Agora diz-me diante dela, não me mintas mais. Cala-te, por favor. Diz-me diante dela, se tudo isso é verdade. Aquilo já terminou. Acredito uma vez mais. Diz-me diante dela que assim não vou desistir. Agora diz-me diante dela. Diz-me diante dela, deixa já de fingir. Acredito uma vez mais. Ai, diz-me diante dela. Então, Nel Silva e a sua filha, Cristiana. E agora vem aí quem? Vem Mónica Sintra. E eu sem nada saber. Seu olhar de mel, sem segredos, como água. Te dizia eu não ouvi, pois pensava ser maldade. Acreditei só quando vi com os meus olhos a verdade. quimeras sozinha. Que se ao menos não me iludo, nem naufrago, nem me afundo nesse teu mar de traições. Ai, ela está sozinha, ai, Agatha. Nós não, aqui temos muita música e temos os nossos ouvintes, não é? E isso é, também é muito importante, é por isso que nós estamos aqui para lhes oferecer o melhor da música. Aquela música. No programa Manhãs Românticas tentamos levar música um bocadinho diferente daquela que se ouve todos os dias. E esta é a José Alberto Reis. Amor Intemporal, que nos foi tão bem pedida de uma ouvinte. Então, para ela, um muito bom dia. À luz do sol e ao luar, és amor intemporal. Os anos se passaram, não senti. Quando olho para ti, até sinto mais a dor. Ainda és tão bela ao despertar. Dia e noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Ah, na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na tela, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Tu és linda onde foras ou que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Tu não levou, para mim só te transformou. E és tu raio, a estrela mor. Ainda digo e direi tantas vezes, és como o licor dos deuses. Passa o tempo e estás melhor. Ai, na cama, na rua, tu és linda onde o que houver. Na terra, na lua, és ainda o meu sonho de mulher. Ah, na cama, na rua, tu és linda onde foras, o que houver. És ainda o meu sonho de mulher. Ai, és ainda o meu sonho de mulher, hein? José Alberto, um grande, grande romântico também, e é por isso que ele está aqui no programa Manhãs Românticas, e ele também vai subir para o nosso Carocha do Amor. Então vamos lá ao Carocha do Amor de Fernando Correia Marques. Vamos todos subir para este último quarto de hora de Manhãs Românticas. Se você quiser subir comigo, venha já então. Carocha do Amor, Fernando Correia Marques. Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar. Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha. Hoje não há melhor que o carocha do amor. Fiquem a saber, toda a gente o quer, toda a mulher gosta. Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar.

dá-me o teu beijinho e me chama de amor. E vamos continuar com Jorge Ferreira, Amor, dá-me a tua mão, e vamos então continuar com esta música. Este Amor, dá-me a tua mão é uma canção já bastante antiga de Jorge Ferreira. Só para nós dois. Vamos lá, então, Jorge Ferreira aqui com este tema. Continuamos com o Leandro. Leandro também uma voz bem romântica da música portuguesa, Arrependimento de Amor. Que será da minha vida quando meu amor souber que já lhe se lembra do mal confesso. Sinto-me a mão no chão. São exatamente 12 horas e 4 segundos. Tempo para nós vos deixar. A hora passou depressa. Vou deixá-los com a RDP Internacional. Boa viagem com a Antena 1-800-21-0101. É a linha verde, é nacional e grátis para dar e receber informações de trânsito. Bom trabalho, obrigada por estar com a Antena 1. Máximas para hoje, para esta terça-feira, final do mês, 32 graus para Faro, 29 Lisboa e Coimbra, 25 no Porto, lá fora, Rio de Janeiro, 27 graus. Eu sou a Catarina Miranda, apoio técnico de Paula Magalhães e Fábio Ribeiro. Já a seguir à Antena Aberta, para ouvir aqui na Antena 1. Hoje, na Antena Aberta, vamos falar dos doentes graves de Covid-19, as sequelas dos doentes graves, como lutaram doentes e familiares, o que sabemos que fica depois da doença, na sua versão mais aguda, testemunhos na primeira pessoa, as dúvidas e certezas, relatos de superação. Para participar, eu relembro os números que estão à sua disposição, 822-0101.